incrível. Tem como segurar essa fita aqui rapidão? Vou colar na Zona Leste ali no estúdio N, colar com os meninos do que eu forria rapidão. Peraí, tem um isqueiro aí, tio? Primeiro, falo que falo, foda-se, se são grosseiros. Segundo, é som de preto, audacioso e maloqueiro. Terceiro, não tem acordo, então volta pro primeiro. Mas se fechar com nós, levanta o braço, acende o isqueiro, guerreiro. É tudo nosso, é desse jeito, parceiro. Rafão com de favela, QI, os verdadeiros. Ei, Mara, com esse martelo, o meu respeito da beleza tá perfeito, chegaram suspeitos. É do terreiro, sim, é batuqueiro, sim. A rua ser, sim, é baderneiro. Sim, pra burguesia, o maior dos desesperos, né? Tipo sem terra por terra, tomando os fazendeiros. Operário russo, em meados de fevereiro. Tipo preto, antianos, gusanos, branco estrangeiro. O tiro certeiro no veleiro em cruzeiro. O escravo brasileiro afundando navio negreiro. No vagão dos vendidos nunca serei passageiro. O terror, o temor do seu sistema financeiro. Se bate matado em Caxias, serei artilheiro. Unidade operária perlou, controle obreiro. Borracha sempre afundando o goleiro. Sobe o cheiro, cabeça de nego gueto. Tira os boy que vem aqui pagar de dinheiro. Vamos queimar seu pai, o patrão e virar o tabuleiro. Dinheiro, dinheiro, os favelados quer dinheiro. Morteiro, morteiro, se os homens chegam é só morteiro. Marqueteiro, tô chegando. Cê quer a ponta, quer? Fico caindo cinzeiro. Pra botar fogo no barril, vinceiro. Pra afundar todo navio, vinceiro. Pra incendiar todas as turbins, vinceiro. Defrontar, confrontar, resistir, destruir as mansões, incendiar, guerrear é o fim, incentivar o motim, se crescer, combater, acender o estopim. Tipo assim, neguinho, tô afim de granada por você e por mim. Revita, chibatada, voz, chora, se apavora, ajoelha e implora. Os brisa virou cinza e essa cinza agora é pólvora. Cruel, cheiro do fogaréu, a chama da vingança, esfumação do céu. Fogo no colchão, estica rebelião. Fogo em camburão, estica revolução. Sentinela de favela, não dá goela, nunca gela. Acelera, dilacera, uma fera no ramelo. Odeia a tela, odeia a cela, tá por cima. Atropela, sobe o gás, acende isqueiro, explode panela. Por ser sujo, espectro, como um retrospecto. Pacto com impacto, mudando o aspecto. Sequetor, quanto rico em taqueto. Mas o rap com os eternos, combatente, truta é compacto. Animal florada, jaula é o meu bloco, minha alaca. As bala não se abala, é terror e alta escala. Trata deles tudo nosso, me aposto na trincheira. Tá sendo nosso, eu sei que é, mas eu quero a sua empresa. Não sou presa fácil na floresta de concreto. Da estrutura do caos, nós é arquiteto. Acendo o isqueiro, incendeio o meu caminho. Faço no inferno, nós é frio, marcada ferro, nós é aço. Pra botar fogo no barril, vinceiro. Pra afundar todo navio, vinceiro. Pra incendiar todas as turbins, vinceiro. Vinceiro, vinceiro. Pra botar fogo no barril, vinceiro. Pra afundar todo navio, vinceiro. Pra incendiar todas as turbins, vinceiro. Mas vão cobrir, causa pânico, confusão. Não tem pra onde correr, chora em vão, patrão cuzão. A plebe organizada, tudo de tocar na cara. Segue tacando garrafa, alimentando que não para. São chamas da vingança de um modo terrorista. A CIA entrou em choque, nós botou fogo na pista. A revolta do povo pobre é nobre, mas tem quem não se conforme. Liga pros bombeiros, corre, traz também tropa de choque. Por que fogo na empresa? Por que fogo no banco? Por que tanta frieza dentro do coração queimando? Pra alguns gera tristeza, eu não contive meu tormento. Arte da guerra, confie na destreza, chegou o grande momento. Aonde tem fogo, parceiro, eu tô envolvido. Truta descendo dos morros e na luta imbuído é nóis, na cena de novo fazendo muito ruído. Cê caiu isqueiro, sua audácia tem um fluido. Violência tem influído, adolescência tem absorvido. Demência não tem resolvido, arrebenta no seu ouvido. Fazer chama bem bonito, me chama, eu risco o palito. Cê é bacana, cê é rico, cê quer drama, tá fudida. A rua clama o domínio, pode ir pra lama, eu não ligo. Inflama contra o inimigo, me engana, Estados Unidos. As notícias cês têm lido, as tragédias têm vivido. Os policiais tão vindo e a guerra tá explodindo. Pra botar fogo no barril, vem esperou.